A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Já foi dito ad nausea, inclusive aqui no Agente 86, do quanto a gente vivia na pindaíba ali na nossa infância. E como éramos, na maioria, crianças que desejávamos muita coisa, mas tudo também, na sua maioria, coisas inalcançáveis, né, Walter? E diferente de hoje, quando a nova classe média brasileira se entope de produtos eletrônicos e também de automóveis novos, tudo em longas prestações e IPIs reduzidos. Um carnês que parece mais o Velho Testamento. Um outro hit da nova economia brasileira é viajar pelo mundo, né? As pessoas têm viajado bastante aí. E se você der uma zapiada, inclusive aí na sua página, e sacar os seus amigos aí pelo Facebook, com certeza vocês vão achar alguns exemplos de amigos postando fotos da família ali, esquiando no Bariloche, ou tentando esquiar, né? Como é que chama aquele site? É trip não sei lá o que também, isso. Que você posta os lugares que você já foi. Aquilo é uma maneira boa de ostentar alguma idiotice. Não, o Facebook faz muito bem, né? Exato. Tem também os amigos tomando uma marguerita ali em Cancún. Sim, né? Ou com a sua prole hoje ali nos parques da Disney. Aliás, programa esse que eu nunca gostaria de ter feito. Eu nunca gostei do universo Mickey. Do Mickey também e tal, nunca, da Disney. E na verdade eu até odiava aquela paspalice toda ali daquele rato, porque eu sempre achei um rato muito bobo. Imbecil. E eu não tenho o menor trauma não em não ter viajado com a tia Augusta lá pra tirar as fotos junto do Donald e do Pateta. Porém, havia um souvenir ali desse universo. Juro pra você que eu daria o meu único rim pra ter aquilo. É, pra quem não sabe, o Alexandre nasceu só com um rim. É. E a mulher dele também. É. E a filha com os dois. Pelo menos alguém pra doar um órgão pra vocês. Mas eu não sei porquê, algo me dizia que eu tinha que ter aquele maldito chapéu do clube do Mickey. Lembra daquele chapéu, Rob? Lembro, cara. É? Era todo mundo que todo queria. Aquilo era objeto. Todo mundo. Por mais que você odiasse aquela bosta, todo mundo queria ter aquilo. Eu achei que já era alguma coisa do Walt Disney, porque o Walt Disney tem a alma vendida pro demônio, como todo mundo sabe, né, cara? Eu achei que de alguma forma ele conseguia me influenciar. Não, você vai ter que entrar no universo Disney e tal. E aquele bando de paspalho, o Walter, que apresentava o clube do Mickey. Lembra do clube do Mickey? Seja sócio deste clube como todos nós. Ele é meu, ele é seu, é do Mickey Mouse. Todos gostam dele, desde o neto até os avós. Ele é o maior do Mickey Mouse. Mickey pra Mouse. Variar, o maldito Silvio Santos tentava nos transformar em estadunidenses. Então, ele passava ali na TVS, o clube do Mickey, mas era um enlatado já adquirido na extinta TV Tupi. Sim. Né? E eu nunca gostei daquilo, pois eu odeio musicais, cara. E aquilo era, sempre tinha um musicalzinho dentro dos quadros, né? E era uma, pra mim, era uma babaquice sem tamanho. Além desse trecho que a gente ouviu aí do começo do programa, que era chato pra cacete, o final também era chato e sempre tinha um musical muito chato. Era muito chato e a dublagem, cara, era feita com o cu. E era tudo fora de sync, era um lixo, cara. Era uma bosta sem tamanho. E outra coisa que me enchia o saco era a preocupação da Disney de fazer aquela merda um produto interracial. Mesmo o Walt Disney ter sido um filho da puta master que odiava as minorias e só pensava em grana. Mas ele queria alcançar o mundo inteiro, então tinha ali, né, um índio. Um índio japonês. Parecia Spice Girls, né? Eram os primórdios da Spice Girls. Exatamente. Ali. Essa versão que a gente viu ali nos anos 80, né, 85 para ser mais preciso, ela era original de 1977, ou seja, já chegou aqui com quase 10 anos de atraso, pelo menos para nós que assistíamos via TVS. Mas existia um primeiro clube do Mickey lá nos anos 50. Bem, para quem não sabe, o clube era apresentado por esse grupo multiétnico aí que o Walter falou, todos muito abobalhados. educados e muito sorridentes, e eram conhecidos como mini sócios, Walter Rezende. E todo mundo queria ter uma carteirinha de mini sócio do Clube do Mickey. Você lembra disso a também? A Disney vendia aquela bosta? Eu acho que vendia, né? Eu sei que de alguma maneira eu sempre via alguém com uma porcaria daquela sacada numa carteira ali e tal. Eu acho que teve produto tipo, sei lá, sucrilhos, que você vinha a carteirinha pra você recortar e colar a foto. É, ou algum produto da Disney mesmo que você comprasse lá e tal. E vinha com aquilo. E o que esses mini sócios faziam? Eles contavam histórias, falavam ali as curiosidades, faziam essas bobagens aí que o Walter falou, como esses musicais, e rolavam os desenhos animados da Disney, obviamente. Me lembro muito bem que eles se metiam a ensinar os telespectadores aí com aulas de matemática. Lembra disso? Pois é, gente, professor Miguel, a toque de muita reguada e arremesso de apagador, não conseguiu fazer os meus colegas aprender uma equação? Não era aquela imbecil do Clube do Mickey que ia conseguir fazer isso pela televisão. E eles ficavam metendo tanta coisa da cultura americana na nossa cabeça, traduzida muito mal pela BKS ali. Que, brasileira, BKS. Ir num churrasco naquela época era muito difícil, né? Hoje todo mundo faz churrasco todo final de semana, a carne, a torta e a direita. Mas naquela época churrasco era um evento quase que semestral. Eu não sei, eu acho que dava um contraceptivo pras vacas, porque não nasciam o suficiente, porque era bem pouco. E era caro, né? E era caro. Mas eu já queria, quando falava no churrasco, eu já imaginava, ai, tomara que seja um churrasco de hambúrguer e salsicha. Eu já imaginava um americano, cara, por conta dessas baboseiras. Eu nunca fui num churrasco que tivesse... Eu também não, a gente podia fazer um, inclusive. Vamos fazer um? Vamos, vamos bater o martelo, vamos fazer um churrasco americano. Mas tem algo que eu gostava da Disney, eu acho que talvez o único personagem era o Pateta. O Pateta era um personagem muito bacana, e eu me lembro de um episódio, que é bem clássico dele assim, que ele começa a dirigir, e mostrava o quanto as pessoas se transformam quando pegam no volante. Não era senhor andante e senhor volante? Eu acho que é isso mesmo, é verdade. E ele era todo aquele pacato cidadão ali, enquanto senhor andante, e quando pegava no volante, meu amigo, ele virava um monstro tal qual hoje eu viro. Eu acho que quando eu me transtorno ali... Você vira o senhor volante. Quando alguém me dá uma buzinada, eu já me imagino ali o Pateta enquanto motoboy, senhor volante. Motoboy passa e te xinga de arrombado. Mas aquele restante todo de personagens, tipo o Pato Donald, Mickey, Dumbo, Cinderela, a espada era lei. Isso era tudo muito chato, cara. Muito, eu achava, cara, um porre. Muito. Outra coisa que não combinava era a voz de dor na hora do fim, né? Do Clube do Mickey. Veremos de novo. Vai partir. Por quê? Nós gostamos de vocês. Vai partir. Os apresentadores, eles não faziam uma cara de dor, de sofrimento, como a letra e a música ali pedia, né? Aquilo era uma bosta. Com voz de dor e sorrindo. Exatamente. Eu acho que ali quem cagou foi a BKS. Na tradução. Pode ser, com certeza. Faz sentido. A ouvinte Fernanda Belchior nos mandou um e-mail pelo falecom@agenteem86.com.br nos dizendo, abre aspas, adorava o Clube do Mickey, queria ter carteirinha e era maluca para ter um chapéu com orelhas. Ah, todo mundo queria. Comprei no Mercado Livre há uns 2 anos. Nem sabia que vendia isso, não. Vende, eu pesquisei também. Mas quando era criança, sem muitos recursos, meu pai, metido a fazer tudo, tentou reproduzir um chapéu do clube. Ah, usou um capacete velho do Chips, da Glaslit. Era da Glaslit. Que meu irmão tinha e não usava mais. Revestiu com um feltro vermelho. Era vermelho? Tinha vinho, tinha de várias azul, coisas. Acho que tinha algumas coisas. Então ele revestiu com feltro vermelho e até ficou bem parecido, mas as orelhas ele fez com língua de sapato velho. E elas não se mantinham em pé. Mesmo assim, ainda tentei usar. Mas quando um dia meu primo disse que eu parecia a Minnie com as orelhas do Pluto... Eu nunca mais usei. Em anexo, a foto com o meu chapéu de verdade. Paguei R$120. O nosso ouvinte Milton Ferraz, ele mandou um e-mail falando que quando pequeno, ele aprendeu algumas coisas de linguagem de Libra por conta do clube do Mickey. É mesmo, porque já tinha isso naquela época? Eu acho, não sei se já tinha o nome de Libra, mas era a linguagem de sinais. Hoje em dia, sempre no horário político, essas coisas, é. TV Senado, fica lá uma mulher fazendo... Quem começou com isso foi o Afife, cara, eu lembro. Lembra do Afife? Agora, por que não escrever? É verdade, né? É. Pois até você que consegue ouvir e estiver num local com muito barulhento, conseguiria entender. É, seria muito melhor. Você tem razão. E continuando o e-mail do Milton Ferraz, lembram que haviam aulas de sinais? Pois bem, comecei a treinar com um mudinho da minha rua. E olhem como isso acabou me sendo constrangedor. Um dia o mudinho me falou uma coisa que eu disse que não tinha entendido. E ele insistiu e eu fingi que não entendi. Então ele escreveu. Sabem o que era? Que ele estava apaixonado por mim. Inclusive ele coloca aqui kkkk. Aí ele botou aqui: esses dias fiquei sabendo que ele trabalha atrás do Jockey Club de São Paulo. O quê? Ele seguiu carreira. E deve ser um dos travestis mais discretos da região. Não fala nada sobre seus clientes. Cara, esse lugar que o nosso ouvinte tá falando é trajeto meu. Diário. Hã? Cara, é meio segmentado, assim. Tem a parte dos travecos. Os mudos, os travecos mudos. Deve ter. Tem a parte dos travecos, das prostitutas e tal. E tem uma parte de prostitutas sexagenárias. Sexagenárias? É verdade, cara. Uma vez eu passei lá, eu quase eu falei: ô, vó, daqui a pouco eu posso sair pra te deixar o chale. A senhora deve estar com frio. O vídeo do Agente 86, dê um curtir lá na nossa fanpage no Facebook. Por lá dá pra sacar os episódios que vão rolar aqui no nosso podcast, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. O nosso e-mail pra vocês mandarem sugestões de episódios, falecom@agenteem86.com.br. Como eu e Walter falamos, sempre odiamos esse universo Disney e tudo que vem do Walt Disney. E nos anos 90, um novo clube do Mickey aconteceu, nem sei se chegou a passar aqui no Brasil. Daí surgiram algumas desgraças, tipo a Britney Spears, o Justin Timberlake e também a Christina Aguilera, surgiram desses novos mini sócios ali dos anos 90. Inclusive tem uma foto clássica na internet, dei uma caçada aí vocês, com qual o Pato Donald, ele tá tirando um sutiã da Christina Aguilera, ela tá com o peito pra fora. E isso tem tudo a ver com o que falam do Walt Disney, que ele era, assim, um pervertido de marca maior, assim, que ele inseria coisas subliminares, né? Por exemplo, uma clássica é que a palavra sex aparece no Rei Leão, num dado momento. Tem também uma cena do Roger Rabbit, que é aquela gostosona da Jessica Rabbit. Ela mostra os pelos pubianos. Ah, não, isso sim, não. Walter, gente, pode dar uma sacada por aí. Ela paga a pentelhada no filme? É, cara. Tem também no Bernardo e Bianca, lembra? Isso também é um clássico da Disney, os dois ratinhos. Tem uma cena que essa é uma inserção apenas subliminar, você tem que parar e pra ver ali qual é que rola. Eles estão passando e daí vem uma mulher com os peitos numa janela por um lugar que eles passam, assim. Esse mito em torno do Walt Disney parece que ele é bem fato. Real. E tem um bem curioso, que esse também eu fui sacar, que é o Super Mouse, sabe? O Super Mouse também era da Disney. Era da Disney. E tem uma cena do Super Mouse cheirando cocaína. Não. Então Google agora, cara. Mó cabeça gorda o de Super Mouse. E mostrava ele na biqueira, comprar um pino. Agora, parece que esse universo do Mickey, a gente perdeu tempo não sacando muito, parece que é mais interessante do que a gente imaginava, né? Caraca, a gente tá aqui falando mal, cara, com pentelho e peito pra fora, vá.